Não leva a sério o que eu falei. Peguei pesado, eu sei. Minhas palavras foram precipitadas. Falei nada com nada e você ouviu sem merecer. Perdi a chance de ficar calado e no fim perdi você. Foi culpa do ciúme, do meu jeito maluco machista. Não aceito te ver na pista disponível. Foi culpa do ciúme, ciúme, que de novo eu não percebi. Eu já sei pra quem te perdi. Eu te perdi pra mim, não foi pra ninguém. Eu te perdi pra mim. Te perdi pra mim, não foi pra ninguém. Eu te perdi pra mim. Luan Santana, Simone Simaria. Vocês são lindas, sabia? Não leve a sério o que eu falei. Peguei pesado, eu sei. Minhas palavras foram precipitadas. Falei nada com nada e você ouviu sem merecer. Perdi a chance de ficar calada e no fim perdi você, yeah, yeah. Foi culpa do ciúme, do meu jeito maluco machista. Não aceito te ver na pista disponível. Foi culpa do ciúme. Eu já sei pra quem te perdi. Ciúme, do meu jeito maluco machista. Não aceito te ver na pista disponível. Culpa do ciúme, ciúme, que de novo eu não percebi. Eu já sei pra quem te perdi. Eu te perdi pra mim, não foi pra ninguém. Eu te perdi pra mim. Te perdi.